A generalizada onda de crimes e a crescente população carcerária do mundo mostra que milhões de pessoas têm intenção criminosa, pouca vontade de mudar. Eu não consigo me encontrar em algum lugar, no passado eu me perdi. A felicidade eu vou parar de perseguir. Quero ser livre pra voar, escutar a liberdade e descobrir o que é o amor de verdade. Dos meus inimigos ainda estão de pé. Eu sei quem são, é minha alma que eles querem. Estranhos que se levantaram contra minha inocente. Estranhos que amam a violência. O clima é de tensão, de decisão. Poucas palavras, João. Concentração, muita oração, muita calma aí. E os pés no chão, mais união. Uma andorinha sozinha não faz verão. Felizes são os puros de coração. Os que têm sede de justiça, os que praticam perdão. Os que buscam alívio, paz, libertação. Os humildes, os corajosos, aí os que têm fé. As coisas mudam. O tempo leva quem eu mais amei. O tempo leva os sonhos que sonhei. Desfaz os planos que tracei. De felicidade só restou saudade. O tempo leva quem eu mais amei. Os mistérios que não desvendei. Os meus segredos que guardei. As sete chaves, as sete chaves. Tem gente que dorme com medo. Acorda com medo, vive com medo e morre com medo. A violência está em todos os lugares. Em casa, nas ruas, nas escolas, nos bailes. Pode ser ainda pior. A vida de lugar e pode ser ainda pior. Se revidar o mal e tiver que se armar, e tiver que matar, manchar o seu nome, e tiver que fugir, e tiver que roubar, clamar Senhor. Eu quero riqueza e nem pobreza. Nem menos e nem mais que eu mereço na mesa. Afasta pra longe de mim a veracidade, a inveja, a língua falsa, o traidor, a falsidade. Me dê saúde, disposição, uma mente sã, sabedoria, não me tire a visão. Me dê uma chance de se levantar com dignidade e honestidade. Eu preciso salvar nossa amizade. Amigo do mundo, inimigo de Deus. Verdade, o mal não tem futuro. Tudo, tudo, tudo é vaidade. Esforço pra alcançar o vento Não, não adianta correr, se corromper. Pra tudo tem seu tempo, pra nascer, pra morrer. Tempo de plantar e colher. Tempo pra amar, odiar, esquecer, se arrepender. Tempo pra rir, chorar, perdoar. Tempo de perder e ganhar, superar, retirar as pedras do caminho. Tempo de abraçar, tempo de ficar sozinho. Tempos de paz, guerra, perseguição, fama, anonimato, desilusão. As coisas mudam. Você foi a melhor coisa que eu tive. Também foi a pior.